solidão é trágica. Ocus, focus, vá pra longe, é necessário mágica pra espantar a assombração. Pé de coelho, olho de boi, pra desfazer a amarração. Abracadabra, eis aí, a solidão vai se acabar. O milagre não é algo contra a divina lei universal. Tudo que nasce é fruto de magia. No centro da natureza está o eterno. Nada que acontece é por acaso. A providência já tem decretado. Nossa vida é um pensamento da mente do eterno Criador. O amor eterno é mágico, mas sem varinha de condão. O amor eterno é natural, divino é o supremo dom. A solidão é elástica, mas ela vai se arrebentar. Isso não é superstição, o amor é mais forte e vai ganhar. O milagre não é algo contra a divina lei universal. Tudo que nasce é fruto de magia. No centro da natureza está o eterno. Nada que acontece é por acaso. A providência já tem decretado. Nossa vida é um pensamento da mente do eterno Criador.